Sim, muita Pascoal. Faz-nos um balanço da situação da pobreza a nível de Luanda, com base a esse estudo que acabou de ser apresentado. Ok. Seguindo o estudo, podemos dizer que a pobreza a nível de Luanda ainda é um problema sério. É um problema sério porque nós visitamos comunidades ou bairros em que a questão do saneamento básico ainda nem se iniciou. É por isso que consideramos, em resumo, que o problema ainda é sério. O problema de saneamento básico é sério. Quando falamos de problema de saneamento básico é sério, é um dos problemas que hoje traz muitas doenças. E dos agregados entrevistados, nós encontramos há muitos agregados que gastam muito dinheiro na área de saúde. Na área de saúde, porque o saneamento básico onde vive é problema sério. Então, causa muitas doenças. Hoje, a nível dos municípios, fala-se de municipalização do serviço. Mas isso é teoria. Na prática, o cidadão até hoje recorre ainda aos centros privados, porque onde encontra o carinho, um bom tratamento e medicamento. Nos hospitais, considerados como municipalização dos serviços de saúde, os hospitais de referência, chega lá, não tem medicamento, tem que novamente recorrer à farmácia ou ao mercado dos Kwanzas, ao mercado dos Kwanzas para compra de medicamento. Sim. Além dos problemas virados à saúde, quais são os outros problemas que preocupam as comunidades? Outros problemas têm a ver com a educação, não é? Nos documentos, na estratégia do país, que é o ensino primário é grátis. Mas hoje o ensino primário não é grátis porque há poucas infraestruturas escolares. Faz com que o cidadão recorra aos colégios, que cobram muito caro. O cidadão manda os filhos aos colégios, não por prestígio, é por falta de espaço onde enquadrar o filho. Para não deixar o seu filho não estudar, preferem gastar mais. E isso são causas que estão a causar a pobreza. Não pode investir mais para a sua residência, porque o dinheiro vai na escola e vai na saúde. Então, esse é o problema. Sim, um outro dos problemas que também foi muito referenciado neste relatório é a questão da posse ilegal da terra. Como é que estamos em termos da comunidade? Como é que as pessoas constroem, conseguem terreno para construir? Bom, há aqueles que constroem porque encontram um espaço, então ocupou e está a construir. Há outros porque o seu vizinho, o seu compadre, tio, chegou primeiro naquele bairro. O espaço era já também um espaço para o sobrinho que veio recentemente das províncias ou numa outra zona. Quando nós colocamos a questão, por exemplo, de querer saber se eles têm documento de legalização da terra, há cidadãos que se mataram de rir. Documento para quê? Nós entendemos que falta de informação do cidadão, que é necessário a legalização das suas terras. Para eles, construir a sua casa, está, já está lá 5, 4 anos, já é legal. E qual é a relação que existe entre a rede de luta contra a pobreza e o governo a nível dos locais, dos municípios e distritos? A nível dos municípios, alguns municípios têm aquela boa relação, não é boa relação porque somos parceiros, nós convidamos o governo, geralmente organizamos regularmente em todos esses municípios aquilo que chamamos fórum do orçamento municipal. Nesses fóruns, quando nós tratamos assunto ligado, por exemplo, tema é água, nós contratamos a administração municipal para enviar um elemento para nos fazer um desenho da situação de água no município. E levamos também os provedores de serviços, como a EPAL e a EDEL, para poder nos falar sobre as perspectivas, o que foi feito ao longo dos 6 últimos meses sobre essas suas temáticas. É isso que nos liga, que faz com que criamos um bom ambiente entre as autoridades locais e a nossa rede. Sim, este é apenas um primeiro relatório. Daqui para frente, quais são os outros relatórios que poderiam se seguir? Bom, geralmente nós, além desse estudo, nesse momento estamos a realizar um outro estudo, concretamente na temática de proteção à criança. E este também vamos organizar um espaço onde vamos convidar a imprensa para podermos divulgar. Estamos a ver a possibilidade, se não organizar um colóquio, podemos organizar uma conferência de imprensa onde vamos apresentar esse estudo que estamos a fazer no aspecto de violência na proteção à criança, violação do direito da criança. Ok, muito obrigado. Obrigado.